pode me dizer. Tudo aquilo que eu gosto de ouvir. Enquanto eu falava, você estava ao telefone. Eu me desesperava lutando contra um ciclone que vinha pra cima de mim, me machucando o coração. Então eu resolvi me libertar e outro rumo eu fui procurar. Sem destino certo, pelas ruas eu andava. Por fora eu sorria, mas por dentro eu chorava. Até que apareceu alguém que de repente quis me ouvir. E tudo que você não fez, ela faz e me refez sem me iludir. A vida é mesmo assim, a gente demora pra entender. Sabia te querer. Acho que valeu. Você me ensinou a te amar, mas sem perceber, também me ensinou a te esquecer. Certo, pelas ruas eu andava. Por fora eu sorria, mas por dentro eu chorava. Até que apareceu alguém que de repente quis me ouvir. E tudo que você não fez, ela faz e me refez sem me iludir. A gente demora pra entender. Você sorriu de mim e eu só sabia te querer. Acho que valeu. Você me ensinou a te amar, mas sem perceber, também me ensinou a te esquecer. A gente demora pra entender. Você sorriu de mim e eu só sabia te.